blefei, menti. Tudo que eu quero é ver você voltar pra mim. Que beba mais que eu, que sofra mais que eu, que liga embriagada dizendo que se fudeu. E solta de pode trancar a porta e sumir com a chave. De você eu não quero nem mais amizade. Você brincou demais, eu levo amor a sério. E só por querer agora eu não quero. Tô vendo você do outro lado, coração quase acelerado, se sentindo miss. Já passei por isso, eu não vou me comover. Se vir aí você com a saudade, você já foi tarde. E sumir com a chave. De você eu não quero nem mais amizade. Você brincou demais, eu levo amor a sério. E só por querer agora eu não quero. Tô vendo você do outro lado, coração quase arrebentado, se sentindo lixo. Eu já passei por isso, não, não vou me comover. Se vir aí você com a saudade, você já foi tarde. Só depois que você tiver tomado todo.